Houve um tempo em que você se vestia bem, jogava moedas para os vagabundos. Não era assim? As pessoas lhe diziam para se cuidar, porque estava caindo e ia se queimar. Você só sorria para ironizar, até dos que não tinham onde se deitar. Agora não tem mais a empáfia, agora sua voz já não diz tanta lábia. Você está sozinha agora, sem saber onde vai comer. Deve ser ruim, deve ser ruim, não ter onde ficar, completamente sozinha, como uma pedra rolar. Nem a sociedade, nem a escola lhe ensinavam nada, pois apenas te mimavam. Ninguém falou como é viver na rua, e é ali onde você vai se virar. Nunca achou que isso fosse lhe acontecer, pois sua posição política iria lhe comprometer. E agora não tem mais onde ir, e o seu orgulho nada vale aqui, pois não há mais nenhum alívio, nem o que barganhar. Deve ser ruim, deve ser ruim, não ter onde ficar, completamente sozinha, como uma pedra rolar. Nunca encarou palhaços e mágicos fazendo truques, rindo pra você. Nunca entendeu que não se pode usar os outros pra se ter o que se quer. Você que desfilava com seu diplomata, que num cavalo reluzente tudo lhe tomava. Agora é tarde para voltar. Sei que é duro, mas vai aceitar. Você não tem mais nenhum segredo, nem mais charme pra jogar. Deve ser ruim, deve ser ruim, não ter onde ficar, completamente sozinha, como uma pedra rolar. Princesa com seu séquito brilhante, cheia de presentes pra esnobar. Agora não tá fácil, teve que tirar o seu anel de diamantes e penhorar. Você só queria ir se divertir, tal qual Napoleão quando foi mentir. E agora não tem nada a fazer. Quando não se tem nada, nada se tem a perder. Você está invisível agora. A ilusão acabou. Deve ser ruim. Deve ser ruim. Não ter onde ficar. Completamente sozinha. Como um